Vou cumprimentar, começar cumprimentar pelo Paulo Roberto Mergulhão, presidente da ProSaúde. Cumprimentar, saudar, agradecer a sua presença e agradecer o convite. Cumprimentar Paulo Roberto Câmara, que diz que é sempre um prazer vir aqui. Aliás, você gosta de escrever, sempre se coloca um pedacinho da história de Cubatão e dessa energia da cidade de Cubatão nos textos que você escreve, porque eles não são difundidos no mundo inteiro, ok? Superintendente da ProSaúde, cumprimentar Rodrigo Henrique, consultor de sustentabilidade, cumprimentar José Donizete, que agora é o nosso diretor do hospital aqui em Cubatão, que veio diretamente da Foz do Iguaçu para Cubatão. Cumprimentar os nossos secretários de governo, Benito, Baldini, Wagner Moura, todos os demais representantes do governo, convidados da cidade e da região. Eu queria iniciar a minha fala, não é bem uma palestra, na verdade eu vou fazer mesmo uma saudação. Antes de chegar aqui, eu fui abordado para uma entrevista e o pessoal perguntou qual era o meu sentimento nesse momento, e eu disse de muita alegria, muito orgulho e muita felicidade. Porque quando a gente assiste aquele vídeo e vocês viram um pedacinho da história de Cubatão, e hoje a gente está discutindo esse primeiro simpósio de sustentabilidade hospitalar, você faz a junção do tema saúde e sustentabilidade. Dois S's, duas palavras, aliás, vão lembrar que são duas palavras femininas, a saúde e a sustentabilidade. Duas palavras femininas profundamente importantes. São duas palavras que se juntam para construir um novo ideal, um novo modelo de se pensar a sociedade e de se pensar a saúde. A sustentabilidade, para nós aqui de Cubatão, é um tema extremamente discutido, abordado e que tem uma grande referência. A cidade de Cubatão foi construída pelas mãos nordestinas, das pessoas que vieram do Nordeste, região Norte ou Sul de Minas, para construir a riqueza de um dos maiores polos petroquímicos do Brasil. E eu diria mais, se a economia brasileira tem coração, a artéria principal deste coração é a cidade de Cubatão. O Brasil, o estado de São Paulo, não seria o que é se não fosse esta cidade, a cidade de Cubatão. Tamanha importância que esta cidade tem para o nosso país como indústria de base, porque aqui se produz sal, cloro, aço, os derivados do petróleo, da gasolina, aqui se produz fertilizante, aliás, é um problema fertilizante. Por quê? Porque aqui a população reclama demais que a prefeita precisa cuidar melhor, porque tem que cortar o mato. Mas olha só a nossa situação. O que é o mato a crescer? Né? O verde a crescer? Calor e umidade. O mato cresce. Aqui tem o calor, a umidade da chuva e ainda as empresas de fertilizante. Então, é mato crescendo todo dia. Você corta o mato, é um centímetro por dia que cresce o mato. E que também é um sinal de vitalidade. Então, esse grande polo petroquímico que foi construído aqui, ele é um marco histórico. Como é este marco de hoje, esse grande encontro de hoje, é um pioneirismo para nós. Tem um significado muito especial. E de tantos pioneirismo que é Cubatão. Primeiro polo petroquímico, indústria de base, que garante a sustentação do processo de exportação e importação do país, porque Cubatão é o elo, é a ligação entre o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, e a grande metrópole, que é a cidade de São Paulo. A primeira usina produtora de energia, e vocês discutem a questão de economia e energia, vocês fizeram todos os gráficos, os indicadores da economicidade, pensando nessa questão energética. A primeira usina geradora de energia no século XIX inaugurada no Brasil, foi em Cubatão, aí em Ribório. No último apagão que tivemos, foi a primeira a produzir energia para acender e iluminar as noites escuras desse país, foi aqui em Cubatão, através da Enrigone. Foi essa usina que produziu energia para que hoje nós pudéssemos dizer que temos um dos maiores polos petroquímicos do Brasil e da América Latina, que é o polo petroquímico da cidade de Cubatão. Agora, esse desenvolvimento da cidade, esse crescimento econômico da cidade, ele também conduziu, levou a cidade de Cubatão a lidar com os problemas advindos do crescimento produzido pela cidade, da economia. Assim como a cidade cresceu, do ponto de vista econômico, ela teve um grande passivo ambiental, que foi lembrado aqui pelo Câmara, o grande passivo, e que foi recuperado na década de 80. Teve início a recuperação do processo ambiental na década de 80. Cubatão, a sua população, a sociedade, os empresários da cidade investiram em tecnologia firmemente para conter a inflação e para fazer o verde voltar para a Mata Atlântica, recobrir a serra descascada e mostrar para a população que é possível revitalizar, é possível dar vida novamente. E hoje nós temos a nossa serra, o nosso parque estadual verde, a serra coberta, quando no passado nós víamos ranhuras imensas na serra, a serra vai cair, a serra vai descer, e hoje nós percebemos que, do ponto de vista da questão ambiental, a cidade teve uma grande superação. E reconhecida pela Organização das Nações Unidas, em 1992, como cidade símbolo da ecologia. Mas o passivo social, este não foi recuperado ainda. Esse é o nosso desafio, o passivo social. Porque a cidade cresceu trazendo mão de obra de fora. Muita mão de obra de fora. Essa mão de obra de fora, as pessoas vão se acomodando e morando onde podem. Em palafitas, em beira de morro, para atender a perversidade do capitalismo. Não estou dizendo que o capitalismo é perverso. Ele tem um lado perverso, tem um lado bom. Mas a perversidade do capitalismo faz com que a visão do lucro pelo lucro, sem o olhar social, tragam-se trabalhadores que ficam 3, 4, 5 meses na cidade, vão ocupando áreas e aí demanda um atendimento, um aumento de demanda na saúde, na educação, na área social, e este passivo fica com a cidade. Este é o desafio para a cidade de Cubatão neste momento, que é a questão social. E é essa superação que nós estamos construindo. Quando vocês viram esse vídeo, eu tenho muito orgulho desse vídeo. Eu estava conversando ali do lado com o Câmara, com o Mergulhão, e eu dizia para ele, sabe qual é a única cidade da região que tem o cobrador dentro do ônibus? Em Cubatão. Sabe qual é a única cidade do Brasil em que todos os professores têm notebook? Cubatão. Sabe qual é a única cidade do país em que as escolas públicas com 2 pavimentos têm elevador? Cubatão. Sabe qual é a única cidade do país e do mundo que se tem um hospital municipal que atende 95% do SUS e é reconhecido pelo Pacto Global na Organização das Nações Unidas, que é o nosso hospital municipal administrado pela ProSaúde? Cubatão. Isso é muito significativo para todos nós. E é toda essa história de transição, de mudanças que a cidade de Cubatão vem passando, construindo, replanejando, se solidificando e enfrentando os problemas em todas as áreas. Mas o significado de sustentabilidade para nós é essa amplitude da perenidade, da continuidade, que é o que a ProSaúde se propõe a fazer e está fazendo no município de Cubatão, porque mais do que organizar um grande simpósio que traz a discussão, o debate para os profissionais da área, para instituições e entidades, vocês estão promovendo a difusão deste conhecimento, o que é fundamental. Ampliar esse debate, essa discussão. Eu, em 2005, a Sociedade de Cubatão se organizou para construir a Agenda 21, que eu diria que é um dos grandes exemplos de planejamento, de plano com princípio de planejamento de uma cidade. E construído pelas empresas da cidade, construído junto com a sociedade, junto com o governo. Eu era delegada na época, fazia parte, participava dos debates na cidade como delegada. Eu, o vice-prefeito, muitos dos vereadores que fazem parte da nossa Câmara Municipal, participamos naquele período como delegados para construir a Agenda 21. E a Agenda 21, ela tinha uma frase que era fundamental: qual a cidade que queremos? Que cidade queremos para o século XXI? Qual a cidade que queremos para 2020? Porque nós não queremos mais uma cidade que gera riqueza para o país inteiro, mas a nossa população vive na pobreza. Nós não queremos uma cidade que gere tantos empregos e o nosso povo desempregado. Nós não queremos uma cidade que é cortada pelas grandes rodovias do país, Anchieta, Imigrantes, e nós atendemos o nosso sistema de saúde a todos e não temos compensação por isso. Então, toda essa história, ela tem reflexos profundos. Governar Cubatão não é fácil. Aliás, tinha que ser uma mulher para governar Cubatão, gente, porque mulher é mais forte, mais resistente, mais perseverante. Eles todos vão concordar comigo porque estão na mesa. Porque é um grande desafio mesmo você comandar uma cidade com todo esse histórico, com toda essa história, esse passivo, e uma cidade que é a porta de entrada da região da Baixada Santista. Eu até costumo dizer aos prefeitos da cidade que, se eles não me ajudarem a colocar Cubatão como uma cidade estância turística, eu vou colocar uma porteira aqui e ninguém vai fazer turismo em Santos, em São Vicente, em Guarujá, em lugar nenhum. Porque quando você encontra a população, deve ter muita gente aqui de fora, e pergunta: você conhece Cubatão? Passei por lá. Conhece Cubatão? Passei por lá. Todo mundo passa, ninguém fica e ninguém visita. Mas se as pessoas quiserem conhecer Cubatão, vão encontrar toda essa beleza da cidade. A beleza da primeira usina, que produziu energia, a beleza da nossa Mata Atlântica, a maior biodiversidade, depois do Margal Mato Grossense, é aqui em Cubatão, biodiversidade da fauna e da flora. Conhecer aqui o nosso pedaço na história do Brasil, porque quando o Brasil foi descoberto, quando houve o grito da independência lá, que foi dado às margens plácidas do rio Ipiranga, ele poderia ser dado às margens plásticas do rio Cubatão, porque Pedro estava por aqui, recebeu uma carta para subir, seguir viagem, e ele foi bem. E não tinha naquela época o hospital municipal administrado pela Pró-Saúde, mas, graças a Deus, tinha Dona Maria do Couto. Dona Maria do Couto fez um chazinho de goiabeira, Dom Pedro subiu e deu o grito de independência às margens plásticas do Ipiranga. Se fosse Maria do Couto, ele teria dado o grito, ainda que fosse da independência, as margens passas do rio Cubatão. Mas é essa história que coaduna tudo. Eu lembro, quando criança, até porque nasci aqui, de avós, bisavós, tataravós, eu costumo dizer que eu tenho a minha raiz é muito fincada nessa cidade. Não é como as raízes de bananeiras, que são curtinhas e elas são fáceis, né, de deslizar. Não, mas aquelas áreas profundas. Sabe aquelas áreas que entornam o encanamento das casas, quando você tem uma árvore na porta? Tem raízes muito profundas com essa cidade. E toda essa cidade, que foi um grande bananal, que é uma grande indústria, que abriga uma grande indústria, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ter respeito. E é isso que está acontecendo aqui. Quando a Praça Hoje envia um relatório de gestão e encaminha para o GRI com todas as metas, os princípios e os indicadores das exigências para participar desse processo do GRI e consegue incluir esse relatório do hospital municipal da cidade de Cubatão com destaque para o mundo inteiro, a Praça Saúde ficou raízes profundas na nossa cidade e nós na Praça Saúde. E só para encerrar, meu tempo de palestrante já passou, né, gente? Só para encerrar, eu queria dizer o seguinte: 2005, quando nós estávamos construindo a Agenda 21, dentre as questões apontadas, foi um raio-x da cidade, foi apontado pela comunidade, pelos empresários, por todos que participaram desse processo, que nós tínhamos um ponto forte na cidade. Qual era o ponto forte? Um hospital municipal. E apresentava. Qual é o ponto fraco? A gestão do hospital. E o que aconteceu de lá para cá? A gestão do hospital, que era uma gestão direta, passou a ser através de uma parceria público-privada. E essa gestão, parceria público-privada, é que fez avançar e ter o hospital de qualidade que nós temos no nosso município. E vejam que, para eu dizer isso, eu que venho da esquerda, e bem da esquerda mesmo, bem esquerdista, sempre fui contra o setor privado fazer a ter interferência em qualquer serviço público. Mas eu tenho que fazer o reconhecimento que, numa gestão de governo, cada vez mais que o processo de democracia avança, mais avança os direitos das pessoas de à saúde, à educação, e a alguns setores mais específicos e mais complexos não tem como ser administrados diretamente. É um transtorno técnico, é um transtorno político, é um transtorno econômico. Preciso especificação técnica, qualificação, é preciso investimento em tecnologia e é preciso uma agilidade que a máquina pública não tem. Até para comprar uma cadeira, uma maca, para atender em caso emergencial, você vai fazer um processo que o paciente já morreu. A parceria público-privada, ela é um instrumento dessa modernidade na gestão pública e que dá certo. Dá certo. E nós podemos, eu posso falar isso muito, especialmente eu fui exatamente uma crítica do processo das parcerias público-privadas. E faço minha meia-culpa dizendo que não só dá certo, como é imprescindível que exista parceria público-privada para algumas áreas avançarem com um significado muito especial, muito específico de melhorias, e a saúde é uma delas. Então, eu que, quando menina de 7 anos, lembro do meu pai, que, aliás, trabalhou no polo, ajudou a construir o polo petroquímico, até a Luísa da Onze Minas daqui, eu costumo dizer que se ele trabalha hoje na Onze Minas, foi porque meu pai ajudou a construir aquela empresa. E, senão, não tinha empresa. Meu pai ajudou a construir aquela empresa. E, naquela época, para se construir o hospital municipal, houve uma grande campanha na cidade. Doe, faça doações para se construir o hospital municipal de Cubatão. E as pessoas doaram. As pessoas muito pobres doavam o pouco que tinham para construir esse hospital. Então, o hospital municipal de Cubatão é uma riqueza, uma prioridade para essas pessoas que depositaram suas moedinhas, sabe, o pouco que tinha para ajudar a comprar, né, a ter um hospital municipal. E hoje nós temos um hospital que tem acreditação, tem o valor do reconhecimento do exemplo que é a gestão pública, a gestão administrativa na área de saúde. Então, isso é um orgulho para todos nós, como encerrei com dois S's: feminino, saúde, e sustentabilidade, um céu com dois, sensibilidade e sociedade. A gente só tem uma sociedade melhor se a gente construir humanização no atendimento, desde a porta de entrada, o jeito que você olha para o paciente, só o seu sorriso, que eu acho que é muito mais fácil você sorrir do que você enrugar a testa. O jeito de atender, o bom dia, o boa noite. Às vezes as pessoas não conseguem sair de um hospital completamente curados do seu mal, mas elas saem com certeza melhores do que elas entraram só pelo atendimento. Isso tem um significado muito grande. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que o significado de saúde é o bem-estar físico, mental e social. E é isso que a ProSaúde faz, e eu parabenizo a ProSaúde, todos os seus diretores, o hospital, todos os trabalhadores, por este grande trabalho, esse grande pioneirismo, e principalmente a nossa cidade acolhedora neste grande processo de desenvolvimento e gestão pública no município de Cubatão. Parabéns, obrigado, boa noite e um bom simpósio a todos nós.